ma sì, mai. Ma devi entrare al clima, perché giù una sigla le mette raga ma via ci come te, moto fai sanno ci fermi. Ma lo fai su uomo fra sì, mai. Ma devi entrare al clima, perché giù una sigla le mette raga ma via ci come te, moto Poli si sota poli danza, e se ne gira un vivo zuha. Se ne posi ci va primero luga, mi se u chi pera. Poli si sota poli danza, e se ne gira un vivo zuha. Se ne posi ci va primero luga, mi se u chi pera. Poli su uomo casi mai, poli vi entra no clim mai. Arca giù a si gali metra raga ma via ci como te, moto fai santo ci ferme. Poli su uomo casi mai, poli vi entra no clim mai. Arca giù a si gali metra raga ma via ci como te, moto Muito louco, muito doido, a noite apenas um começo, então taca fogo. Muito louco, muito doido, SJRP, SB, taca fogo. Coloque suas mãos pra cima, Arcanjo, Elemen, contamina. Dance House Style, esse é o som. Age como terremoto e vai a Babilônia. Pode vir entrar no clima, arca joa se elemento raga ma viaje como te, moto faz a noite ferver. Coloque sua mão pra cima, pode vir entrar no clima, arca joa se elemento raga ma viaje como te, moto faz a noite Hey.